Irmãos, é uma verdade espiritual, e naquele tempo o povo não estava debaixo da graça de Deus. Isso explica por que a condenação foi a morte. Hoje a condenação não é mais a morte como antes, porque estamos debaixo da graça, fruto do fato real de que Jesus já morreu pelos nossos pecados. Mas algo no mundo espiritual acontece. Todas as vezes que alguém tem algo escondido, que alguém está levando uma vida com coisas ocultas, afeta toda a sua família, afeta a igreja, afeta a cidade, afeta a nação, afeta a terra. É assim. Quando Deus veio a Josué e revelou o que estava acontecendo, Deus não falou: tem um de vocês aí, ele é o culpado. Não. Deus disse: Israel pecou. Para Deus não importa se foi o meu irmão que fez, e eu não estou nem aí, não quero nem saber, não é assunto meu. Para Deus é aquela família, é aquele povo, é aquela igreja local, é aquela empresa, é aquela comunidade, é aquela nação. Deus vai olhar para cada dimensão, não apenas para o indivíduo, mas para o contexto. Claro, a condenação do Senhor veio sobre Acã e sua família, porque eram os diretos que estavam com ele. Mas a condenação já havia sido derramada sobre o povo de Israel, com um fracasso e uma batalha perdida que foi uma vergonha, um vexame para Israel. Aquilo afetou o povo, aquilo atrasou a caminhada, aquilo baixou a moral do povo, a autoestima do povo foi lá embaixo, aquilo foi propagado. Gente, não é possível. O povo ganha lá a guerra com Jericó, era uma coisa difícil, e agora perde. Gente, que coisa, que vida de altos e baixos. Tem dia que está bem, tem dia que está mal, que coisa. Por que que é isso, hein? Porque tem alguma coisa que precisa ser confessado ao Senhor. É sempre assim, irmão. Nós continuamos o capítulo 8, e no capítulo 8 nós vemos que Deus deu vitória ao povo de Israel. Vitória. Depois da confissão, depois daquilo que apresentamos diante do Senhor em arrependimento no altar, consertamos com Deus, consertamos com o Senhor, colocamos luz em todas as áreas da nossa vida, então o Senhor continua caminhando conosco e nos dá vitória. Final, no meio do mês passado, mês de maio, o Senhor tinha me dado uma direção clara: você vai fazer 21 dias de jejum, de oração, 21 dias de consagração. E veio a conferência, e nós fomos nos envolvendo com a conferência, com o tempo, e essa semana o Senhor falou de novo comigo: eu pedi a você. Eu fui para diante do Senhor, falei: Senhor, qual que é o teu propósito, qual que é a tua vontade, Senhor, o que o Senhor quer, e buscando de Deus intensamente o que, que o Senhor quer, qual a direção para a igreja, para cada um de nós. E o Senhor falou comigo: eu já dei a direção, comece os 21 dias de consagração. É interessante que antes Deus havia feito o povo experimentar algo parecido. Deus havia dito aos levitas, Moisés chamou os levitas, os sacerdotes, e disse: consagrai-vos, porque o Senhor vai fazer coisas tremendas no meio do povo. E quando estudamos o Velho Testamento, nós vemos que inúmeras outras vezes Deus chama o povo através de Moisés, através de Josué, através dos juízes, através dos reis, a se consagrar. Porque Deus queria fazer algo novo. E parece que consagrar, muitas vezes, é assim, algo muito místico, muito genérico, vou me consagrar. Mas consagrar, a palavra mesmo diz, é estar com o sagrado. Com o sagrado. E o interessante é que toda